Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar. Eu estou muito feliz porque nós estamos sempre juntos e misturado aqui neste programa que é meu, é seu, é nosso. Música e alegria no seu rádio a partir de agora. Desde já um abraço a todos vocês, amigos, internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouvem o nosso programa em qualquer canto do mundo. Também a todos vocês que nos ouvem, sintonizando as emissoras de rádios no Brasil inteiro que compõem a nossa rede. São afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Um abraço a todos os diretores, programadores, locutores, enfim, todos que compõem as equipes dessas emissoras parceiras que transmite o nosso Mundo Sertanejo pelo Brasil inteiro. Quem canta bonito abrindo o programa, ele, Eduardo Costa, Anjo Protetor. De lugar, pois só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Meu peito sinto tudo fora de lugar, pois só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu. Não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Daqui a pouco eu vou ter o prazer de receber aqui no programa a dupla Kaique e Cadu. É uma velha conhecida de vocês, mas eles vêm agora diferente, lançando verdadeiramente o primeiro CD da carreira, o qual tem a música Cabra Danado com a minha participação. Eles regravaram a música Cabra Danado, que é um grande sucesso da minha carreira, e eu tive o prazer de cantar com eles a música, né? Tá muito legal. Daqui a pouquinho vocês vão conferir na íntegra Kaique e Cadu aqui no Mundo Sertanejo, batendo um papo bem descontraído e cantando bonito. Um abraço ao meu amigo o Matheus Freitas, né? Os amigos aí da Rádio Difusora FM de Fortaleza e de Minas. Aliás, parabéns a toda a equipe da Difusora FM e a todos vocês, amigos aí dessa linda cidade de Fortaleza de Minas. Portanto,

É uma linda cidade, Castelo dos Sonhos, no Pará. Os amigos da Cidade FM que transmite o nosso programa. Um beijo para a Cristiane e todos da equipe da Rádio Cidade FM em Castelo de Sonhos. É Castelo de Sonhos aí no Pará. Lugarzinho quente danado, né? Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes. Nosso programa é sucesso e todos os dias, das 19h30 às 20h30. Muito obrigado, viu, Cristina? Sempre interagindo comigo no Facebook. E inclusive já está tocando as minhas músicas na programação normal. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Beijo, viu, Cristina? Obrigado mesmo. Kaique Cadu agora no Mundo Sertanejo, conforme anunciamos, lançando um novo CD. Tudo bem, meus amigos? Kaique Cadu! Muito feliz de estar aqui novamente. Pra nós de novo. Pois é, vocês já estiveram com a gente aqui algumas vezes, já são conhecidos aí dos nossos ouvintes, mas só que agora vocês estão com uma boa novidade, que é lançando o primeiro CD da carreira, né? Isso mesmo, agora a gente tá chique. Tá chique do último, né? Kaique Cadu, conta pros nossos ouvintes aí como é que tá sendo a experiência, a emoção de ver o primeiro CD sendo divulgado já pelas emissoras de rádio, pela internet, já tem vídeos no YouTube fazendo sucesso. Isso. Conta pros nossos ouvintes. Uai, eu tô me sentindo muito realizado, né? Que era um sonho, depois de 6 anos de dupla, né? Finalizar esse disco, né? Tão esperado. Sonhado, né? Tão sonhado, esperado pela nossa família mesmo, pelas pessoas que nos conhecem, pelos fãs que a gente... E o patrocínio, né, Isadir Gonçalves? Nossa senhora, esse aí ouve o dia inteirinho, sem fofar, não sei como é que não enjoa. Muito bem. E aí, Cadu, tá tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Opa, agora... você fala... Agradecer aqui o convite, né? Sim. Estar podendo participar aqui mais uma vez, realizando o nosso sonho, né? De trazer aqui para lançar o primeiro CD aí pro Brasil. Nós ficamos bastante agradecidos. Mas o prazer é nosso, viu? Kaique Cadu, eu tô muito feliz, eu particularmente agradeço a vocês por terem regravado a minha música Cabra Danado. Acho... que é uma música que marca muito a minha carreira e hoje nas vozes de Kaique Cadu e ainda com a minha participação, né? A gente aqui que te agradece demais por confiar uma música tão famosa, uma música tão boa em nossas vozes, né? E você pode ter certeza que aonde a gente já mostrou, a galera curtiu. Gostando muito dessa versão. E ela ficou com uma roupagem bacana, os arranjos muito bacanas. Aliás, um abraço ao Alexandre da gravadora Sig Music, né? Ele fez toda a produção de vocês. Caprichou, né? Mesmo. Fez com muito carinho. Vamos ouvir então. Kaique e Cadu cantam em primeiríssima mão para vocês, amigos ouvintes, que já conhecem Cabra Danado com Diego Valadares. Agora com Kaique e Cadu. Com a minha participação também, viu? Cantam Kaique Cadu e Diego Valadares, os Cabra Danado. Vamos lá, é com você, Cleiton Rocha. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado, simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é um tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é lotado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. E pra cantar com a gente, o cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado. Aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se se acha. O bonitão, o gostosão, o garanhão, o trementão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado, ele se acha. O bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado, eita cabra danado, cabra danado. Valeu, Kaique Cadu. Aê, ouvimos com o Kaique Cadu a nova versão do Cabra Danado. Rapaz, ficou bom demais, né? Chique demais, chique demais. Eu fiquei demais. Muito feliz de cantar com vocês essa moda. Rapaz, eu acho que o Diego fez essa música pra mim, viu? Fala de mim. Você é o Justin Bieber? Não, eu... Ele tem olhos verdes, cabelo na testa. Combina com o Cadu, que ele tem olhos verdes. O Cabra Danado, né? Ó, vocês estão de parabéns, que Deus abençoa. Porque essa música, graças a Deus, ela fez sucesso comigo há 6 anos atrás, 7 anos. E agora ela volta a fazer sucesso em toda a rede. Inclusive, muitas e muitas das nossas redes parceiras tocam ela na programação normal. Ela, Tô Nessa, Saudade do Dia. Agradeço a vocês, tá, amigos? Das emissoras que estão tocando essas minhas músicas na programação. Vou pedir a vocês que comecem a tocar o Cabra Danado com Kaique Cadu e Diego Valadares. Vai ficar bom demais. E o mais interessante é que essa música ela é engraçada. Na hora que você rasga a primeira frase assim, ele se acha. Aí o opa, eu conheço essa música, todo mundo conhece. É verdade. Isso é que é bacana. Graças a Deus, essa música foi uma inspiração muito boa, me deu muita alegria. E eu só tenho que agradecer a Deus e aos amigos, os fãs, né, que consagraram ela como sucesso. É verdade. Kaique Cadu, essa música Sentimento Bom, a gente já toca bastante aqui na nossa programação. É uma autoria de vocês? É, essa é de nossa autoria. É um axenejozinho bem pra cima, romântico, alegre, que dá título ao CD, né? E a galera lá de Alexânia já tá curtindo pra caramba essa música. Alexânia, cidade próxima a Brasília, Goiás, né? É porque a gente tem muito parente lá e antes de lançar o CD a gente soltou na internet ela. E a música, o povo lá tá gostando. Passa no carro, assim, com som. Que bom, né? É, o povo lá tá, já é o conhece sinal do bem. Sucesso. É. E ela que já está também no YouTube, né? Com isso, vídeo, tá, né? No YouTube também. É, já milhares de acessos. Muitos, né? Acessos. E como é que faz os nossos ouvintes acessar? Então, é só colocar lá no YouTube ou no Google, Kaique e Cadu, Kaique com C, Cadu com K, né? Que acha lá, tudo. Tem Facebook, Twitter, tem tudo aí. Tem tudo. Muito legal. De rede social tem. Daqui a pouquinho os contatos para shows. Vamos isso aí. Divulgar, né? Então vamos cantar. Sentimento Bom, cantam Kaique e Cadu. Essa você já conhece. Passei de tudo que senti, de tudo que pensei sobre esse amor que só fez bem pra mim. Quero expressar junto com você essa magia linda de viver. Estar ao seu lado é muito importante. Você é tudo que sonhei. Você é tudo que desejei. Agora eu sei que mais do que nunca estou apaixonado. Agora eu sei que essa paixão do peito tá. Sentimento bom de estar apaixonado. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor, tanto amor, de tanto amor, tanto amor. você é tudo que sonhei, que sonhei. Você é tudo que desejei. Agora eu sei, e mais do que nunca, estou apaixonado. Agora eu sei, e essa paixão no peito tá grudada. Agora eu sei, e mais do que nunca, estou apaixonado. Agora eu sei, e essa paixão no peito tá grudada. Um sentimento bom de estar apaixonado. Um sentimento bom de estar embriagado de tanto amor. Tanto amor, de tanto amor. Tanto amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar hoje, recebendo Kaique e Cadu, essa dupla fantástica. Estou com o primeiro CD deles aqui em mãos, uma capa muito bacana. Vocês estão de parabéns, a fotografia aqui é... Obrigado, obrigado. Tem Photoshop aqui não, né? Demais da conta. Vocês estão de parabéns, tá? A fotografia muito boa, a arte final da capa, um trabalho realmente muito profissional. Obrigado, são obrigado. 13 músicas, né? Isso, 13 canções. 13 músicas que a gente vai estar divulgando aí, com certeza esse CD vai estourar aí o Brasil inteiro. Cabra Danado tá aqui na faixa 6, né? Isso. Participação especial de Diego Valadares. Lembrando que quem quiser adquirir o CD é só falar com a gente lá no Facebook. Isso. Ou por e-mail. Fazer a solicitação lá que a gente responde na hora. Então divulga logo o Facebook. Pois é, o nosso Kaique Facebook Cadu, é Kaique com C. Colocou lá Kaique com C e Cadu com K, na hora já aparece dois cabra branquelo pra interagir com vocês, né, no Facebook, pedir músicas, baixar. E no Facebook hoje é a maior ferramenta que a gente tem, porque a gente até inclusive fecha show por lá. Sim. Né, com quem solicita. É verdade. E manda CD também. Sim. Então tamo lá, 24 horas. E vamos cantar uma moda ao vivo? Sim, vamos. Cantar, solta a voz, vamos Kaique cantar uma Cadu, que a gente gosta demais aqui, que a gente faz no show sempre, que a gente adora. Foi sem querer e derramei toda a emoção. Um dererê que cerquei seu coração. Um dererê que machuquei, te feri, não entendi. Um dererê como dói a solidão. Não, não, não, não, não, não. E agora? Agora estou sozinho, precisando de você, ou de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Chora, viola. A estrada dessa vida está difícil sem você, ou sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. E Kaique Cadu ao vivo no Mundo Sertanejo. Bom demais essa música. Essa... Curtimos muito ela ainda na década de 80, né? Que o João Paulo Daniel. 80, 90, né? 90, né? 90. 90. Não, não tem essa vez se nós não deixa de cantar ela, porque ela dá certinho com a gente, assim. Sim, sim. O tipo de voz de vocês é muito bom. A dupla é muito boa. Obrigado, parabéns. Obrigado. Kaique Cadu, sucesso em Brasil inteiro, brevemente. Opa. A partir de agora, como no mundo sertanejo, né? Opa, se Deus quiser. Caso Banal, autoria de vocês também? Essa também é nossa. A faixa 7 do CD. Essa é romântica. Vambora. Cantam Kaique Cadu, Caso Banal no Mundo Sertanejo. É com você, Cleiton Rocha. Aqui desaparece, se esconde. Não quero pensar em você que só me fez mal. Eu posso dizer que vivi um caso banal. Posso dizer que vivi um caso banal. Eu posso dizer que vivi um caso banal. Ouvimos com Kaique e Cadu, Caso Banal, mais uma música desse novo CD deles, aliás, o primeiro da carreira, uma dupla que realmente ficou 6 anos se preparando, ensaiando para lançar o primeiro CD, assim, realmente um trabalho de primeiríssima qualidade, ótima produção, repertório de primeira. Vocês estão de parabéns, Kaique Cadu. Obrigado. Eu, particularmente, já ouvi algumas faixas do CD, gostei muito, tanto da produção, interpretação de vocês, parabéns. E vocês são dois caras ajeitados, dois jovens garotos, não vou falar que são bonitos não, viu? Não pode falar. Isso aí, as fãs que vão dizer, olhando vocês pelo Facebook, pelo site, pelo YouTube, mas eu vou dizer com toda segurança, vocês são duas pessoas amáveis, dois seres humanos bacanas. Conheço toda a família de vocês. Isso. O pai, a mãe, os irmãos, os tios. Isso, conhece, né? A todo mundo. Então, uma família muito bonita. Vocês são dois rapazes realmente muito bem apresentados, cantam bonitos, simpáticos. Que Deus abençoe a vida, a carreira e o trabalho de vocês. Obrigado. Com os votos desse aí, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Vamos aí os contatos para shows? É isso aí. Vamos fazer igual o Diego Valadares ensinou a gente. 9143-1122 9143-1122 9143-1122 9143-1122 61 9143-1122. Contrata Kaique Cadu para fazer a sua festa na sua cidade. Atenção, empresários, promotores, leve esta dupla, viu? O show é bacana, alegre, cantam bem e tá com uma estrutura bacana. Uma banda, um show econômico, inclusive. Né? É, um show bem. Vocês viajam com em média 8, 10 pessoas. Isso. Portanto, uma equipe, um show econômico. Econômico. Né? Muito bem. Até parabéns, porque... gostei da música, hein? Ah, valeu. Porque, olha, dá telefone do show cantando, já entra no clima. Já, né? Entra no clima e o povo decora mesmo. 9143-1122 9143-1122 O DDD é o 61. É isso mesmo. Kaique e Cadu, muito obrigado a vocês por terem vindo participar com a gente do Mundo Sertanejo. Com certeza nossos ouvintes estão maravilhados, estão gostando do trabalho de vocês, tá? E pode voltar quando quiser. Obrigado. E vamos continuar tocando as modas. Obrigado você, a Rádio Estúdio Brasil, essa rádio maravilhosa. A gente que fica muito feliz toda vez que vem aqui. É isso aí. Rádio Estúdio Brasil, nossa central de produção, e manda um abraço para toda a nossa rede, né? As emissoras que estão exibindo o nosso programa, as nossas parceiras, viu? É isso aí, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. E aí, Cadu? Um abraço aí para todo mundo que está transmitindo esse programa maravilhoso, né? Mundo Sertanejo, que sempre apoia a gente. Um abraço para vocês. Valeu, Kaique e Cadu. Sucesso, meus amigos. Voltem mais vezes. Leva um abraço lá pro Isadir, Gonçalves, para todos os fãs de vocês, os familiares, que estão sempre também prestigiando os meus shows por aí, tá bom? Juntos no Amor, mais uma do CD de vocês, autoria de vocês? Essa é nossa e do Júlio César, da dupla Henrique e Júlio César. Nossos amigos, Júlio César Barbalho. Júlio César Barbalho, bombando. Só dá cabra danado aqui. Só dá cabra bom nesse CD aí. Um abraço a vocês, meus amigos, sucesso. Cantam bonito, Kaique e Cadu, Juntos no Amor. E aí, Cadu, vamos pra balada? Simbora, Kaique, vamos sacudir. Eita, nós! Eu saio pra balada, você vai pro pagode. Eu na minha praia, você no seu sacode. Pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento. Será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Eu saio pra balada, você vai pro pagode. Eu na minha praia, você no seu sacode. Pra no final a gente se encontrar.